quebrada é bom não deixar falha. Cuidado com os gansos na hora da balada. Falador passa mal. Então se liga nos gambé quando te der uma geral. Sendo rimador, assim como eu sou, eu levo a humildade comigo aonde for. Minha cara é rimar, não tem blá blá blá. Se liga na mensagem é 100% positiva. Não gosto de safado que fala que é meu aliado. Mentira, tem perna curta. Sai pra lá, seu lugar. De conversinha fiada, eu tô a pampa. Me ligo na fita e ganha lança. Até tem uns irmão que quer adiantar, mas é povinho, só pensa em atrasar. Vejo os mano, ao passar dos anos, ó vida de engano, ó vida de engano. Eu já posso imaginar, mas antes que o vídeo chegar, com certeza todo mal desse mundo vai acabar. Eu já posso imaginar, mas antes que o vídeo chegar, eu já posso imaginar, com certeza todo mal desse mundo vai acabar. Tanta loucura que passa na minha cabeça. Vejo fulano e quero que desapareça. É falsidade no jogo a toda hora. Fica de conversinha e ladrão se joga. Não tenho tempo a perder, sou mano de proceder. Mas como amizade dessas é melhor não ter. Cê diz que é meu aliado, eu vou te dar um toque. A ideia é mil grau, não se faça de rock. Chega pra somar, não paga pra vacilar. O mundão é muito louco, não vem me atrasar. A justiça é minha sina, eu vou levando. Minha mãe onde estiver, com certeza tá me olhando. Lembrei de um irmão que também se foi. Mano Hudson, onde estiver, que Deus te abençoe. A vida é boa, mas tem o seu lado mal. A gente nasce, cresce, vive e morre no final. Eu já posso imaginar, mas antes que o vídeo chegar, com certeza todo mal desse mundo vai acabar. Eu já posso imaginar, mas antes que o vídeo chegar, e quando um exército de Deus com chegar, com certeza todo mal desse mundo vai acabar. É mano toco, como você já disse, pilantra, noiado na quebrada, ninguém admite. Essa situação é culpa do sistema louco. Os anos vão passando e começa tudo de novo. O desemprego aumenta, já deu pra perceber que muita treta. Famílias carentes passando dificuldades. Na época de eleição, votamos nesses covardes. Acreditamos que um dia seremos respeitados por esses caras que jogam a gente no buraco. Eles só querem saber do lado bom da história. O lado verdadeiro, o sistema ignora promessas que nunca foram cumpridas. Muito sai pro arrebento pra sustentar sua família. Coisas como essas, mano, não esquece. Só falei a real, o meu vulgo é JS. Eu já posso imaginar, o exército de Deus chegar. Eu já posso imaginar, com certeza todo mal desse mundo vai acabar. Eu já posso imaginar, o exército de Deus chegar. E quando o exército de Deus com chegar, com certeza todo mal desse mundo vai acabar. Eu já posso imaginar, o exército de Deus chegar. Com certeza todo mal desse mundo vai acabar. Eu já posso imaginar o exército de Deus chegar. Com certeza todo mal desse mundo vai acabar.